A Sura da Soberania. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas é onipotente. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aquele que criou a morte e a vida para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Aquele que criou sete céus superpostos, não vês desarmonia alguma na criação do Misericordioso? Então, torna a vista para o céu, vês nele alguma greta? Em seguida, torna a vista duas vezes, que a vista se voltará para ti, malogrado e exausto. E com efeito, aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e dela fizemos mísseis contra os demônios, e preparamos-lhes o castigo do fogo ardente. E para os que renegam seu Senhor, haverá o castigo da Gena, e que execrável destino. Quando nela forem lançados dela, ouvirão soluços, enquanto ela ferverá. E quase rebentará de rancor. Cada vez que nela for lançada uma turba, seus guardiães perguntar-lhes-ão: não vos chegou um admoestador? Dirão, sim, com efeito um admoestador chegou-nos. Então desmentimo-lo e dissemos: Alá nada fez descer, vós não estáis senão em grande descaminho. E dirão: se houvéssemos ouvido ou razoado, não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente. E reconhecerão seus delitos, então extintos sejam os companheiros do fogo ardente. Por certo, os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, terão perdão e grande prêmio. E guardai segredo de vosso dito ou declarai-o. Por certo, ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Não saberá ele a quem criou? E ele é o sutil, o conhecedor. O الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ele é quem vos fez a terra dócil. Então, andai por seus flancos e comei de seu sustento, e a ele será a ressurreição. Estais seguros de que quem está no céu não fará a terra engolir-vos, então de súbito agitar-se? Ou estais seguros de que quem está no céu não enviará sobre vós um vento lastrado de seixos? Então sabereis como é minha admoestação. E com efeitos que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então, como foi minha reprovação? E não viram eles os pássaros acima deles, pairando no ar e adejando? Não os sustém senão o misericordioso. Por certo, ele de todas as coisas é onividente. Mas quem é este exército que, aliado a vós, vos socorrerá além do misericordioso? Os renegadores da fé não estão senão em falácia. Ou quem é este que vos dará sustento se ele retém seu sustento? Mas eles persistem em desobediência e em repulsa à verdade. Então, quem é mais bem guiado? Aquele que anda cabisbaixo ou quem anda erguido em senda reta? Dize, ele é quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis? Dize, ele é quem vos fez multiplicar na terra, e a ele sereis reunidos. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize, a ciência está apenas junto de Alá, e sou apenas evidente admoestador. Então, quando virem próximo, as faces dos que renegaram a fé tornar-se-ão aflitas, e dir-se-lhes-á, isto é o que cobiçáveis. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ يجير الكافرين من عذاب أليم. Dize, vistes? Se Alá me aniquila, e a quem está comigo, ou se ele tem misericórdia de nós, quem protegerá os renegadores da fé de doloroso castigo? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dize, ele é misericordioso, nele cremos e nele confiamos, então sabereis quem está em evidente descaminho. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dize, vistes? Se vossa água se torna subtérrea, então quem vos fará vir água fluida?